carniça. Fiz no rosto de make-up foca lisa. Quis trazer assim nossa desgraça à luz. Sou da freguesia do ó, ó.